gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Começando mais o Caso Família, obrigada à plateia, a presença de vocês. Obrigada a vocês de casa. E o tempo, isso, o sistema é esse. A vida virou abacaxi e a culpa é do meu irmão. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Dante. Eu sou o Presto. Eu sou o Magari. Achei que você ia revelar que era, sei lá, o Dante Rocha, Cristina Dante, alguma coisa assim. Pensei em um clone do Dante. Bom, e como vocês já devem ter visto na vitrine, estamos aqui para falar de uma história específica do Aranha chamada Negócios de Família. Não. Você está cometendo o mesmo erro que a Panini cometeu. Ah, a tradução correta é aquela outra lá que vocês falaram? É, Casos de Família. Casos de Família. Então vamos com Churumelas. Patrocínio do SBT. Isso aí. É, o nome original é Family Business. Casos ou de Família. Seja lá o que meu inglês permitir que vocês entendam. Casos de Família. Jequiti. Eu estava esperando uma deixa pra fazer isso. Obrigado, Dante. Bom dia. Presto, quem são os artistas envolvidos nessa bacaníssima história? Roteira do Mark Waid. Conhecido escritor, Mark Waid e o James Robinson. A arte é da Gabriele Delotto. Tô. Pode ser homem também. Gabriele Delotto. E os desenhos de Werther Deledera. Nossa, todo mundo tem. Italiano. Italiano Deledera. Tem que fazer falando com a mãozinha. Deledera. Deledera. Fazendo jus aí a questão do SBT, todo mundo tem patrocínio da Dell no nome. A Dell que fez o computador do milhão. Isso, é a versão baixo custo. Vale falar que essa revista é do selo Marvel OGN. Que é... OGN é disfarçado, porque na verdade é SBT. Eles não quiseram passar três letras. A Marvel tá ressuscitando, depois do sucesso das graphic novels MSP, a Marvel quer ressuscitar suas graphic novels. Ah, sim, porque a Marvel, a Marvel realmente se baseou no sucesso da MSP aqui no Brasil. É claro, desde os anos 80 ela não faz essas graphic novels que tinha saído Dread Star, A Morte do Capitão Marvel, um monte de série bem legal. Chegou até a série no Brasil aqui, a Marvel, a Graphic Marvel. Aquelas revistas aí grandonas de estilo revista. Acho que era até maior que revista, não. Tipo revista tipo a Veja, essas revistas assim. É, ela lembrava quem é das antigas a Espada Selvagem de Conan. Exato. Não tem o mesmo formato. E agora em 2013 eles voltaram com esse selo. Nos Estados Unidos já foram lançados 4, 5, 6, 7, 8 números. Caramba, 8? Aqui no... é? 8 já? Na verdade, acho que são os dois, tem dois para ser lançados esse ano, 2016. Uma trilogia, é mais uma trilogia do Thanos, porque o Thanos sempre vem em trilogia. Essa série de graphic novels vai ter uma trilogia do Thanos também. Uma nova trilogia do Infinito. Revelação Infinita. E aqui no Brasil, acho que foi. É o segundo volume, né? O primeiro é aquele dos Vingadores. Lá, Guerra Sem Fim. A ideia era lançar, tipo, quase que simultâneo. Tanto que a Vingadores saiu praticamente simultâneo com os Estados Unidos, contando os 6 meses de atraso da Panini. Sim, mas saiu até bem rápido. Foi. Era do Warren Ellis, mas eu não gostei daquela história. Achei bem louco. Achei bem, mais ou menos. Essa do Homem-Aranha eu gostei. E na própria revista já anuncia a próxima edição, que é A Ira de Ultron. Eu também achei do mais ou menos, mas eu ainda não... Eu tô mais interessado em ver essas do Thanos e do X-Men No More Humans. X-Men, só eu, claro. Não, não é só mentira, você. Mentira, vai ter um monte de gente. É, exatamente. Até porque se fosse só você, a Panini não lançaria, seria tão puxa-saco deles. É, tem um pessoal que não tá sem debate também. E pra não falar, já que a gente falou todas, a última anúncio de lançamento é o Deadpool Bad Blood, com o Rob Liefeld voltando aos desenhos do Deadpool. Aí sim. Uma graphic novel especial. Agora eu vi vantagem. Isso acho que no segundo semestre de 2016, né? Enfim. Deixa eu deixar claro aqui que Hobby Life de Abismo, Humberto Ramos. Pronto, falei. É, pera. Mas de qual lado tá qual? Na ordem que eu falei. Hobby Life de maior que Humberto Ramos. Exatamente. Ah, tá. Enfim, vamos para a história do Homem-Aranha. Eu não entendi a polêmica, qual a dúvida nisso aí? Não... Olha, posso. Bom, tudo bem. Entendi. Então vamos lá. Começamos a revista na Tunísia, há 3 meses atrás, do presente contado da história. Onde, seja ele onde, qual for. É, onde vemos um semeadinho, meio todo sujo ali, zoado. De repente uma grande lua aparece. Iluminando a página. E aí a gente vê que é o Rei do Crime contatando o Mentalo, ou então o Sr. Flum. Parece detetive, né? A Senhora Violeta, o Sr. Flum, Capitão Mostarda. E aí vemos que eles estão numa instituição para pessoas com problemas mentais. Aparentemente meio inexpugnável. É quando ninguém entra ou quando ninguém sai, ou tanto faz? Ou não tem a ver? Acho que é quando ninguém... Acho que ninguém entra. Que não pode conquistar. Tá, então não é bem o caso. Mas uma instituição que aparentemente as pessoas não conseguem fugir, né? Não entendo porquê, né? Que a maioria das pessoas é tudo louco, né? Mas a gente vê que o Rei do Crime... Não encontra saída. É, a gente vê que o Rei do Crime não... Ele conta pro Mentalo que já esteve por lá, né? Antes, enquanto ele estava lá, ele bolou aí um... Ele se manteve firme e bolou um plano pra dominar e sair de lá, né? Em seguida. É, isso não. É, ele deve ter sido. Não sei se tem a ver com a cronologia ou se os caras estão jogando as coisas, tipo, dane-se o mundo que sou eu que tô escrevendo essa bosta, você que se ferre. Mas teve aquela época que ele passou meio cego, teve cego na época do Demolidor do Benz. Eu não posso falar muito porque eu não terminei a ler que eu dormi. Mas... Não, cego, mas não louco, né? Ah, sei lá, cego, surdos e loucos. Nunca viu aquele filme? Gene White? Não, isso não. Richard Pryor. Bom, mas aí em seguida ele conta, né, como que ele conseguiu fugir, mas acho que não é tão relevante. É como ele sempre faz, né? Ele observa e acha o ponto fraco das pessoas e usa isso contra elas, né? E a favor dele sempre. E aí ele conta que inclusive ele que colocou o Mentalo aí nesse lugar, né? Pra ele poder ficar quietinho lá com seus poderes. Descansando, e a hora que ele precisasse dele, a hora que o rei precisasse do Mentalo, ele poder usar os poderes dele a seu favor. Finalmente chegou o dia. Não que o Mentalo tenha gostado muito disso. Né? Chega agora que tal virar outra pessoa. Bom, a gente volta pra hoje, seja lá como hoje for, em Nova York. E o jovem Peter Parker tentando pagar suas contas à meia-noite no mercado. Uma bela hora para pagar as contas. É que assim, o mercado tá aberto. Ele tem 5 minutos pra luz dele não ser cortada. Que a hora que da meia-noite, como a conta dele não vai estar paga, ele esqueceu de pagar, né, pra variar. E aí vão cortar a luz dele, mas tem esse mercadinho que se ele conseguir pagar lá e o mercadinho passar pra central, né, que tá pago, ele consegue não ter a luz cortada, né. Só que enquanto o dono do local aparentemente tá enrolando ele, né, que tá pedindo 5 minutos pra ele. Pô, pra ele voltar em 5 minutos. Surta, né? Volta o Peter tá na rua e aí chega um carro que dispara o sentido de aranha dele sem motivo aparente. Eles estão. É um caminhão cheio de amaciante de roupa. Qual que é o nome do amaciante, Presto? Crash. Ah! O preferido da América. Aparentemente tá rolando um esquema aí dos bandidos quererem ser amaciante pra revender. Não explica aqui na revista, mas é uma. Explica aqui na revista, mas é uma coisa bem, bem estranha, né? Uma onda de assaltos de amaciantes de roupa. Muito estranho. Deve ser. A OMO deve ter pagado todos os bandidos pra acabar com essa concorrente. E aí o Peter se esconde porque tem justamente uns bandidos saindo. Não sei se de dentro do mesmo lugar onde ele tava tentando entrar, mas. Será que os 5 minutos lá era porque os bandidos estavam lá e o. Estavam lá dentro, então. É possível que seja. Aí os caras. 5 minutinhos aí, eu tô sendo assaltado, daqui a pouco você vem comprar. Espera a sua vez. É legal que ele ainda tem a. Ele fala que é a onda de aventuras mais bizarra desde a vez que o Abutre se viciou em laxante. Eu acho que assim, como a gente não sabe precisar a data, né, em que momento cronológico se passa, talvez até seja possível que seja fora da cronologia. Provavelmente. Tem uma dica aqui que ele fala que ele tá pagando as contas atrasadas, não porque ele tá sem dinheiro. Dessa vez ele tem, o problema é que ele paga porque ele é completamente desligado. Se a gente quiser inserir cronologicamente, dá para colocar nesse período pós-Dan Slott que ele tá empregado, por exemplo. Acredito que não no período atual que ele é dono de uma empresa, mas talvez empregado nos laboratórios Horizonte. Embora eles não apareçam, é só uma forma de a gente tentar localizar. A gente sabe que não é o superior, né? Não é a fase superior. Por isso que eu comprei, por isso que eu comprei a revista. Mas realmente é bem possível que seja por aí mesmo. Bem, e aí chega o Homem-Aranha. Aí ele entra no carro, né? No caminhão e se troca lá dentro, ou tira a roupa, né, pra ficar com o uniforme. E aborda os faz aquela surpresa pros bandidos que acabam tentando atirar nele. Ele faz as piadas de, em vez de ele investirem um milhão de munições para eles tentar aprender a mirar direito, assim, gastar menos bala. O carro bate, capota. E aí ele até... O que é capota? Capota. Você falou carro bate e capota? Carro bate e capota. E aí ele prende os assaltantes, recoloca suas roupas agora molhadas e encharcadas. Molhadas e amaciadas pro resto da vida, provavelmente. Ela sofreu um acidente com amaciantes radioativos e agora ela vai ficar amaciada para o resto da vida. E a hora que ela... A hora que ele volta pro mercado pra tentar pagar a conta dele, ele fala, ainda vai dar tempo, mas o mercado virou uma cena de crime, não tá fechado, ele não pode entrar. E chega em casa, ele tá sem luz, e todo encharcado, ensopado e sabonzado. Não vai ser legal, não vai dar pra tomar banho assim. Nossa, inferno, né? Sem luz. Só que aí, de repente, não mais que de repente, invadem a... Choque. A tropa de elite entra, né? Trampa, na casa de elite, não sei o que mais, o que. Postura de rua, pega geral. Ele vai pegar o Peter Parker. Pois é, pega o Peter Parker porque ele não pagou a conta de TV a cabo. Sei. Amarra o braço dele e sai de helicóptero. Ele não reage, né? Porque ele não tem certeza se realmente se sabem ou não sabem que ele é Homem-Aranha. A princípio ele acha que sabem, porque, né, 30 mil caras armados invadindo o apartamento dele, não faz sentido estarem atrás de Peter Parker, né? Só que eles veem que, pelo jeito que eles falam, o jeito que estão tratando ele, não sabem que ele é o Homem-Aranha. Quando eles entram, falam no rádio, né, não tem nenhum herói por perto, não sei o que lá. Imagino que eles estavam seguindo ele, viram, né, o Homem-Aranha por perto, mas não ligaram o homem à pessoa. Bem, aí o Peter é preso, mas ele facilmente destrói o cabo de aço. E aí ele cai pelos precipícios da cidade grande. Quando ele tá mais afastado já do helicóptero, né, que tava puxando ele e dos caras, ele ficou com um disparador de teia, então ele consegue se balançar pra longe dali, né? Sem que eles vejam, né, que ele tá fazendo isso. Só que aí quando ele vai tentar cair em cima de um veículo que tá ali passando no meio da rua, em movimento, a pessoa que está no veículo, inclusive um daqueles conversível no veículo, né, pega ele na hora que ele está rolando por cima do para-brisa, joga ele no banco do passageiro e sai dali vazado. É a Angelina Jolie no filme Procurado. Isso. Ela também vai atirar em curva? Não, quem vai atirar é ele. Ele vai atirar agora até em curva. Bom, mas aí assim que ela fala assim, quem é você? Como você faz? Porque ela fala o nome dele, né, tal, e obviamente estava preparada ali para aquela situação. Ela fala, quem é você? Como sabe meu nome? Ela fala, já vi fotos, né, suas, e o meu nome é Teresa Parker, sou sua irmã. Sobe a música do Caso de Família agora. Você não me conhece, mas eu sou sua irmã. É o tema de hoje. Tá bom. Aí ele já começa a raciocinar rápido, né? Camaleão, Smite, Skrull, Mesmero, Morfo, Mística. Não, pera aí. Morfo, ele lembrando. Não é. Né? Não é o vilão no volante. Isso não é parte do ataque surpresa. Meu sentido de aranha não estaria gritando, mas desde quando eu tenho uma irmã? Aí dessa última parte ele fala voz alta. Ele fala que é filho único. Vai ver que é esse e é o nome do programa do Casa de Família. Desde quando eu tenho uma irmã. É o tema. Aí ele fala que é filho único, ela fala, vai ser se você não calcular isso direito. Aí eles fazem uma manobra muito louca lá pra bater o carro, e só que eles saíram do carro antes que isso aconteça, né? E aí eles correm pra pegar um táxi pro aeroporto. Afinal, em Nova York, você não chega de carro no aeroporto, você chega de táxi. Isso aí, e agora de Uber. Apesar que não muito, porque lá também os motoristas estão querendo bater os motoristas de Uber. Bem, aí no táxi eles têm tempo de conversar e ela fala sobre os pais dela. Mas antes disso, foi o que eu falei na hora que eles entram no táxi lá, quando ela fala nós dois estamos em perigo. Quem ela fala nós dois estamos em perigo, deixa eu ver. Ah, agora ambos estamos em perigo? Nós dois estamos em perigo agora. Mas o que que tem? Mas como é que tá escrito? Nós dois. Ah, essa aquilo que tava no grupo, né? Isso. Nós dois. É o Chico Bento, uai. Mais dois. Mas, nessa hora que eu penso, poxa, gente. Ela veio do Mississippi. Eu nem sou formado em letras. Mas, meu, eu deixo só passar uma coisa dessa, velho. Me chama, pai, me chama. E a parte, e a palavra em negrito. Nós dois. Pra gritar ainda mais. Tá faltando. Nós dois estamos em perigo. Uai. Tamo, verdade. Bom, uai é o Eric lá do. A cidade do terremoto dos pão de queijo lá. Bom, aí ela conta. Aliás, ela pergunta, né? O que ele sabe sobre os pais dele. Ele conta por cima, né? Que eles eram agentes e deixaram. Ele foi criado pelos tios e tal. Enquanto isso, a Teresa descobre que. Ela revela que ela descobriu semana passada que o sobrenome dela era Parker. Ela sabia que era adotada, que os pais. Só que ela sempre procura por registros dos pais dela e nunca encontrava, mesmo ela sendo uma agente da. Aliás, aqui eu não sei se ela já fala que ela também é. Não, ainda não, né? Mas ela fala que procurou e tal. Não. Ela não fala isso ainda não. Ela só fala que eles têm que ir pra. Ela corta o papo logo. Fala que eles ela têm que ir pra. Mostra a foto pra dos Mona. Pais biológicos. É. E aí o Peter começa a pirar. Não pode ser isso aí. Eu sei, eu conheço fotografia. Isso não é falsificado, mas só pode ser falsificado. Como assim? Aí ela revela que eles vão pra Mônaco. É, aí ela fica argumentando e tal. Ele fala, mas tem o passaporte? Eu falo, não, eu tenho uma segunda via. Ela fala, como é que. Ela fala, me escuta. Ela fala, estou no negócio da família. Eu herdei os negócios da família. E, ou seja, ela também é uma agente, né? Ela mostra o distintivo pra ele. E aí. E fala que tem que ter muitas pessoas atrás do filho e filha de Richard e Mary Parker, então que eles precisam sair vazados dali. Legal que no original. Quando ela fala que eles vão pra Mônaco, ele fala, espero que você esteja se referindo a Mônaco e Indiana. É, aqui também. Então, mas no inglês, no português. Só fala numa cidadezinha indiana. Não chega a falar o nome da cidade. Só que não, antes conta tudo no caminho pra Mônaco. Eu espero que seja uma cidadezinha indiana. Então, mas no original ele fala, eu espero que você esteja se referindo a Mônaco e Indiana. Deve ter uma cidade chamada Mônaco e Indiana. Sim, sim. Não, mas dá pra ir. Não, dá. A frase dele já se refere, senão é redundante. Ah, só quis falar. Continue. Eu só quis dizer. E aí eles vão. Agora eles mudam de carro. Vão. Novamente ele tenta mais respostas, mas ela fala que ela tá muito cansada e só vai tirar um cochilo de 10 minutos. Aí ele fala que. 6 horas. 10 minutos virando 6 horas. Ela já tava roncando. Caviar. Ele não fala, mas já tava roncando e babando ali. Na página seguinte a gente descobre que ela, além de agente secreto, ela sabe falar francês, porque agentes secretos nos Estados Unidos não sabem nem geografia, nem falar outra língua. E pra quê falar outra língua? Qual a necessidade? E aí eles resolvem. Primeiro eles vão pro hotel em Mônaco. O Peter consegue um terno que, se eu falar que é Armani, na verdade Armani deve ser coisa de pobre pra. A gente pode ligar pro nosso especialista, o Monio, pra ver se ele fala o que, que é. Le Monio, estilista do Aracnofan. Eles se trocam pra ir pro cassino. Mas no meio disso eu te chamei, liga pro Peter, né? Perguntar. É o Peter que liga pra tia mãe. Acho que é ele que fala pra ele. Eu acho que ele liga, né? Pra avisar que afinal, né? Ele foi pra outro país, ele precisa dar alguma desculpa, né? Que ele vai sumir por um tempo. É, ela tá no cabeleireiro, mas não tem nada interessante. Ela foi, ele até fala. Assim, é uma pergunta estranha, assim, pode ser, mas. Meus pais já falaram alguma vez sobre, sei lá, ter outro filho? É engraçado, quando eles chegam. É que eu tive um sonho sobre ter uma irmã, sabe como é? Tô sonhando, é verdade, sim. Ela até fala, né, que de fato eles tinham pensado em que eles queriam, que os dois queriam ter dois filhos, mas que não era pra eles se preocupar, que não era. Que não é que ele não foi o bastante pra eles, né? Mas não era isso que tá passando na cabeça dele. Cara, não foi tipo, eles queriam ter dois filhos, mas depois que você nasceu, eles desistiram. Você era chato. Mas não é à toa que eles abandonaram. Você foi mais do que o suficiente. Aí no cassino eles se dividem pra não dar bandeira e ela dá duas fichinhas pra ele jogar. Pra ele disfarçar, aí ele chega numa ele finalmente. Ah, é verdade. 22 no preto. Estamos jogando carta, senhor. Então eu retiro minha aposta. Só que aí eu. É abordada por um cara. Legal, é a frieza do cara. Eu acho que automaticamente ele deveria perder as fichas. Porque ele apostou errado na mesa errada. Se o cara não sabe o que tá fazendo ali, ele tinha que estar fora dali, né? Aí ele tira a ficha aqui, aí lá no lugar que tá jogando realmente roleta, aí o cara grita 22 preto. Aí ele pensou. Só que aí o cara chega com a arma no espaço dele pedindo pra ele acompanhar, né? E aí ele cansa, resolve fazer alguma coisa. Deixa pequeno. Tipo, ele disfarçou como? Jogando uma mesa de não sei quantos mil quilos em cima. Mas e gozado que assim, né? Coitado do. Acho que ele se vingou do mau humor do croupier, né? Deu uma voada. Ele tava do lado de cada mesa, o cara encostou a arma na costas dele. Às vezes ele tipo virar e bater no cara, não. Ele atravessa a mesa dando uma voadora no croupier. É o Sub-Zero americano esse aí. Aí ele cai e fala, ele disse nós, então ele não trabalha na Panini. Não, quer dizer. Aí então, ele não está sozinho, ele joga a mesa em cima do cara. Então, eu acho que ele matou o cara. Vai pro banheiro, essa mesa tem cara de ser realmente bem pesado. Se não matou, pelo menos quebrou a perna ali que tá ali embaixo. Você realmente acha que não matou? Olha o tamanho do troço caindo em cima do outro cara. Ah, sei lá, né? Às vezes a mesa nem é tão pesada assim. Ah, claro que não. Bom, mas ele vai pro banheiro, né? Pra resolver se trocar. Aí enquanto isso a irmã dele é abordada, né? O cara a primeira vez faca. A primeira vez que eu li isso, quando eu achei que quando o cara chegou com a faca, ela tava bebendo alguma coisa e cuspiu nele, sabe? Ah, que pena. Você tá aí pra se assustando. Que ateia. Ah, nossa, que. Nossa. Que gusparado. Não é tipo quando você tá bebendo alguma coisa, alguém que fala alguma coisa, você. Nossa, espirra. Gente, mas esse negócio branco aqui é um super poder dela, né? De uma super se o irmão dela pode jogar, por que ela não pode? Tá certo. Mas, aí Homem-Aranha, a gente vê que o Homem-Aranha intervindo, né? Salva ela. Parece o Homem-Aranha francês aqui. Ele até começa a falar francês. Le Parquet, estão sobre a minha proteção. Atenção, pessoal, tá na hora de matar a fome. Só que aí quando ele tá tentando salvá-la e se livrar desses agentes aí que estão tentando pegar eles, aparece um cara misterioso. Chacinado manto, né? Só que sem tubarões. Estavam em falta nessa época. É o Ciclone. Aí eles lutam. Umas cenas muito bacanas, inclusive. Aliás, a gente não falou até agora, mas não sei, eu achei essa arte muito, muito bacana. Sim, a arte tá bem legal. Mais destaca, acho que nessas graphic novels são mais a. Embora os autores são bons, pelo menos na mostragem das duas edições que a gente foi publicado aqui, a arte é bem. A outra que você tá falando é 99 problemas? Não, dos Vingadores. Ah, tá, você tá falando dessa linha. Dessa linha gráfica nova. Entendi. E aí ele percebe, né, que ele tá melhorado, que ele tá provavelmente com mais potência nos trecos que faz aí o vento, né? E aí ele percebe que então ele tem que ter alguma coisa que o sistema de resfriamento do equipamento dele é vital, né? Aí ele chuta aonde que é e consegue desabilitar o ciclone. É quase que explode o ciclone. Pensou? Explode a cabeça dele, velho. Ops. Não queria fazer isso. Aí quando ele prende ele, a mulher, a Teresa fala: aranhas estranhas apareceram de casa. Ele: é uma, como dizem, franquia internacional. Vive a Irmandade Aranha. Aqui eu acho que tá zoando com Batman, com a. Ah, pode ser. Qual que é o nome? Procuração Batman. Isso. Bom, aí o Peter volta, né, pra falar com ela. Parece que ambos estamos salvos, graças ao Homem-Aranha. Ele fala: Homem-Aranha, quer dizer que ele esteve aqui? Puxa, tentando disfarçar, mas a cara dela a gente vê que. Tipo, de fato. Agora siga até o carro. Aí ela fala que veio pra buscar um endereço com um contra-espião e tal. E a hora que eles estão no carro, ele tenta perguntar novamente. Ela é meio evasiva. Aí ele resolve parar o carro à força pra: filha, agora você me conta tudo que eu quero saber. Já cansei desse joguinho. Vamos lá. Ou a gente fica aqui observando as luzes, a vista, a noite inteira. É legal que o jeito que ele fez nessa estrada. Ah, é uma ótima ideia. Né? É uma ótima ideia, né? Pro carro voar ali na ribanceira e sair rolando, era um dano. É aquelas estradas típicas de cidade litorânea, assim, que, tipo Mônaco mesmo. Só não é onde tem a corrida lá. Olha que estranho, eles parecem que estão em Mônaco. Tá bem retratado, que bom. Tá igualzinho da última vez que eu fui lá. Não mudou nada, né? Não. E aí ela finalmente conta como ela chegou à conclusão que ela é uma Parker. Né, agora que ela conta, né, que ela sempre procurou os pais e tal, não sei o que lá. E, olha, eu acho que só tinha falado já, né, na verdade. Bom, mas nessa parte ela... Ela tinha falado mais de cima. Semana passada eu descobri que... Eu sempre soube que eu era adotado, mas... Na semana passada eu descobri que meu sobrenome era Parker e tchau. Só aqui que ela vem contar exatamente o que aconteceu. É, ela fala que tava estudando estava investigando uma enorme agência criminosa, né, que estava tomando forma na Europa, no norte da África, e que o Peter Parker tinha alguma coisa envolvida. E quando ela foi pesquisar, ela descobriu que ele era filho dos lendários agentes, né, May, Richard e Mary Parker. E quando ela foi procurar esses arquivos, né, estava entre os arquivos deles, ela achou uma foto que tinha ela com eles. Uhum. Isso aí eles resolvem. O Peter tá semi-convencido. Eles resolvem seguir pra seguir caminho no dia seguinte, ou não necessariamente, mas em outro dia. Eles já estão conversando com um contato da Teresa que pode ajudar eles. Que conta? Ele devia ser amigo dos Parker. Ele fala que ele era o que passava as missões pra eles, né? Ele era o cara que trabalhava lá na agência que era tipo, não sei se a gente poderia comparar com o quê do James Bond, mas talvez algo próximo disso. Talvez não tanto tecnológico. O quê? Você tá fazendo piada ou você não sabe quem tá fazendo piada? Ah, então tá bom. Só é piada porque recentemente eu assisti os filmes novos do James Bond. Senão eu realmente estaria falando quem diabos é isso que vocês estão falando. Entendi. Apesar que pelo que eu sei, que eu não era o cara das armas lá. Era, mas tipo, é tipo o cara que passa a missão, não sei o que lá, que fala que tem que fazer. Esse aí não é a Ben e depois virou o cara lá. É que esse é o chefe, mas não é a pessoa que efetivamente passa as missões, não sei lá. Enfim, é o James Bond. Bom, é similar. É que outra agência, né? Outros modos operantes. Outra hierarquia. É, bom, mas aí ele conta, né? Fala um pouco do pai deles. Fala que eles salvaram o mundo em umas três oportunidades diferentes. A gente tem uma cena que a gente vê a mamãe dele como se fosse a viúva negra, né? Tipo, toda em, de vestida com roupa de couro. E aí eles contam, né? Eles eram agentes da SHIELD? Da CIA. Da CIA mesmo? É, da CIA. Mas acho que em algum lugar, em algum momento da história falaram que eram da SHIELD. Eu não lembro se foi realmente nos quadrinhos ou se, e uma coisa que foi apagada depois, mudaram depois, mas aqui nessa graphic novel é, eles eram da CIA mesmo. Eles sempre foram da CIA. É, mas não, mas eu tenho nada. Aquela edição que você fala, acho que você tá falando da Untold Tales. Tem Mary e Richard, de agentes da SHIELD, que é essa a chamada na capa lá. Ah, tá, não é oficial. Não, não é que eles realmente foram. É que eles encontram o Wolverine. Ou o Wolverine. O Wolverine. É. Bom. No meio da conversa, ele vai acabar falando sobre um hibernante que estaria protegendo o ouro nazista. Até explicando o que é, né? Que seria como se fossem tipo umas sentinelas, né? Que tem hoje em dia, mas um pouco diferentes e mais destrutivos. Ele conta que o Capitão América costumava enfrentar essas coisas. Eu acho que não tão destrutivos assim, né? Se for analisar, eles simplesmente têm uma. Eles são mais simples, né? Em programação. Eles estão para defender. Eles estão exatamente hibernando. Uhum. É tipo protocolo de defesa, alguma coisa assim. Uhum, se alguém violar o que eles estão defendendo, eles acordam e saem na porrada. Nossa. Bom, mas aí eles contam, né, sobre aonde que ficaria nesse local e também conta que o Richard e a Mary tinham uma base, né? Um QG que ele manteve intacto, né? No escondido lá, não foi mais, mas que tem coisas deles lá, provavelmente, né? Que pode ajudar eles. Aí eles vão pra lá, enquanto isso a gente vê que o cara pode não ser exatamente o que ele tá falando, ou as intenções deles não são tão, tão claras assim, né? É, no caso seria no Cairo, no Egito. O local que tá esse hibernante e o ouro que o só pode ser aberto, a tumba só pode ser aberta com o DNA do Richard. Isso, do Bruce então. Parker, na verdade. E aí, bem, os dois meio desconfiados, mas eles vão embora e o pro leitor fica pensando, o carinha, o quê? Ele pega uma das xícaras que o Peter tava tomando chá e guarda. Pra uma análise futura. Aí a gente. Começa a tocar a música do CSI. Muda pro Cairo. Muda pro Cairo, abandonamos a dupla dinâmica. Chiquititas. E conhecemos a dupla de um homem só, o Rei do Crime. A dupla de um homem só, pô. Mas a gente vê que ele tá usando o mentalo pra alguma finalidade, que ainda ele não revela o que é, né, necessariamente. Mas a gente vê que o mentalo tá cansado já, tá querendo ir embora, que não tá aguentando mais, então tá sendo algo muito, muito custoso pra ele, né. E aí corta pra Suíça, onde provavelmente a base, onde no pronto não, onde é a base dos Pipers. E a gente vê o Peter e a Teresa entrando lá. Eles conversam, né? Conversam, acionam um sistema lá, a hora que fala Cairo, né? Acionam um protocolo onde mostra algumas informações sobre uma operação no Cairo, que é justamente referente a onde está o hibernante, né? Puta, o sistema de holograma 3D, que ainda não foi inventado. Mas está no passado. E aí eles conseguem algumas informações sobre o que está rolando lá. E a gente vê, enquanto isso, a gente vê que tem um helicóptero chegando no local onde eles estão, né? É, para não deixar nenhum rabo solto para problemas cronológicos, o helicóptero vai e destrói todas as memórias dos pais do Peter, porque aí não tem como ele voltar aqui num futuro, seja ele qual for. Só que o Peter e a Teresa conseguem escapar. É, graças a ele, né, precisando salvar os dois. E aí revelando que ele é o Homem-Aranha, né? Revelando, não, né? Todo mundo já sabia. Mas agora ele percebeu que não dá pra esconder mais. Em algum momento, né, ela fala, né, Peter, você... Aí ele fala assim, que ele já tá já com a roupa meio destruída, então tá aparecendo o uniforme por baixo, né? E aí ela fala assim, eu sabia. Ele, não seja exibida, vamos nos concentrar em ficar vivos. E aí eles pegam o jatinho e vão pro Cairo. E no Cairo, o Peter recebe uma nova roupa do Homem-Aranha. Uma nova velha roupa, mas dessa vez costurada pelos melhores agentes da CIA. Que não perguntaram pra quem era ou por que fizeram pra ela. Acho que é pro Homem-Aranha. Será? Ah, podia ser pro Venom. Pô, claro. Mas o Venom não cria a própria roupa com a mente? Como é que os caras iam saber? Eles são inteligentes. Enfim, o Peter veste de volta ao uniforme negro, deixa debaixo da roupa e eles pegam um jeep e vão pro meio do deserto procurar a tumba do Hibernante. Tumba do faraó. A tumba do Imperador Dragão. E na hora que eles chegam lá, o Imperador grita: Homem-Aranha! É o... Qual que é o nome daquele... O faraó vivo lá, que tinha antigamente. Ah, não é. Monolito Vivo. Monolito Vivo, tudo bem. Mas a gente vê que o Rei do Crime estava lá aguardando ele. E ele tem uma eles grata... Descem na, eles chegam, eles aí, descem na tumba. E é engraçado que tem uns hieróglifos nazistas. É, aí, ao invés do parede. Daquelas coisas que normalmente tá acostumado a ver em tumbas. Não, não era mais fácil a aranha descer ela. Sei lá. É que ela queria ir na frente. O Homem-Aranha, como é cavaleiro, ele deixa ela ir na frente. Caso ela morra, ele não desce. Caso ela morra, eu já vivi até agora sem saber que tinha uma irmã. Um pouco menos. Ele fala, vai na frente, empurra ela. Né? Vai na frente, vai tu. Mas aí, enquanto eles estão investigando dentro da tumba, eis que aparece o Rei do Crime e todos os seus capangas. Rei do Crime com um senso de estética impecável, como sempre. Escolhe muito bem suas roupas. Ele começa essa história que ele tá. Sim. Tá com a roupa florida lá, agora com essa com um dragão gigante nas costas. Muito discreto, como sempre. Bom, não sei se seria possível, na verdade, né? Um homem que tem 4 metros de altura e 4 metros de largura ser discreto, né? Mas tudo bem. Mas aí assim, ele descobre que o Peter é Homem-Aranha, que ele até o momento não sabia, né? E fala que isso é. É muito interessante. Muito bom pra ele, né? Porque ele tava contando que assim, ele tava esperando o Peter, né? Porque aí ele revela que, na verdade, ele tava criando ilusões, né? Que o Mentalo tava mexendo com a cabeça deles. Fez a Teresa. Ele fala que a Teresa não tava envolvida, né? Porque em um certo momento o Homem-Aranha fica meio desconfiado. Fala, será que era minha irmã mesmo e tal? Mas, tipo, achando que ela tava. Que ela estava trabalhando pro rei, de certa forma ele estava, mas inconsciente, né? Aí o Rei do Crime explica que o Mentalo tava mexendo com a cabeça deles, fazendo ambos acreditarem que. Acreditar que é. Ambos os dois. Ambos os dois. Que ela era a irmã perdida do Peter, né? E com isso ia trazer ele até aí com. Fazer, né? Tudo que aconteceu era o intuito do rei, né? Era tudo o plano do rei. É, basicamente ele fez um. Ele usou. Na verdade, o Superman e Batman usou o mesmo plot com o Lex Luthor pra manipular tudo. Pra que tudo ocorresse da forma que ele queria. Da forma que ele queria. Ah, o Zemo nos Vingadores também. O Zemo bosta. É mesmo. Assim, até a gente vê até que ele manipulou tanto que ele ficava fazendo com que o Peter visse ela de uma maneira que ela aparecesse realmente numa dele, mas a gente vê que não era nada parecida, né? Aparentemente tinha ouro claro, tinha o cabelo mais loiro, né? Do que estava aparecendo até agora. E aquela foto que seria a prova, né? De que ela nasceu do que o Richard e a Mary eram pais dela, não era falsa também, né? Não era. Imagina só. Winston, é você? Aí a gente vê até o. Nossa, aí ia ser caso de família mesmo, hein? Foi quando o Peter falou encontrou a Teresa, a Teresa falou, o nome da minha mãe é Mary. Oh, a minha também, somos amigos. Bom, a gente vê que o Mentalo tá sofrendo, né? Que tá até sangrando o nariz dele ali, né? Ele tá muito exausto em ficar criando essas ilusões, inclusive à distância, né? Ele ficava fazendo isso. Então foi realmente muito, muito. Muito complicado pra ele conseguir manter isso, né? E aí, bom, aí o Fisk fala então, mas explica, né, tudo o que aconteceu e que faria tentaria convencer o Peter a abrir de qualquer forma a tumba, mas agora que sabe que ele é Homem-Aranha, então que ele nunca deixaria ninguém morrer. Então aí ele usa a Teresa como refém, né? Ameaça ela, a vida dela, pra ele abrir o cofre. Aí ele resolve abrir, né? Fala que não tem outra opção, né? E aí quando ele abre a câmara, tudo começa a ruir, porque é um templo antigo e as regras para abrir templos antigos é tudo começa a se destruir. E aí a gente tem uma página inteira vendo o ouro dos nazistas, só que o hibernante logo atrás ele é ativado assim que abre o local que ele tava lá. É. Dúvida que ele é um vilão, a luz tá verde. Sim, inclusive a gente vê que ele tem um planador, né? Provavelmente foi o Duende Verde passou por aqui. É, se inspirou ali pra fazer o dele, né? Imagina, cara, um robô gigante desse ainda com um planador maior que ele ainda. Era só chamar o Leo Prato. É verdade, tá resolvido. Pena que ainda não tinha aranha verso aqui nessa época. Ah, mas esse é o aranha do francês. Aí ele vai enfrentar, né, o hibernante, que sabe que o hibernante vai acabar destruindo a cidade, né, tentando proteger ali o ouro. E a gente vê que o hibernante tem tentáculos também, além de ser um robôzão gigante, tem uns tentáculos muito loucos. A gente vê a... A Tereza. Você vai precisar de mim pra te proteger quando os bandidos souberem que você sabe a identidade do aranha. Ele faz uma ameaça pra ela, pra parar de atirar nele, né? Não tô nem aí. Aí, enquanto isso, o Homem-Aranha continua lutando com o hibernante e falando, né? De um momento que ele fala: e beleza, metade do Toroctopus, metade escorpião e metade esmaga-aranha. Odeio conta. Isso porque ele é da Exatas, ele não é da Humanas, né? Né? Olha só. Aí o Rei do Crime fica falando que ele é parecido com o Batman, que ele gosta de manipular órfãos. ok. Aí a Teresa, eu tive que esquecer o nome dela. A Teresa vê alguns mercenários, mas vê que eles estão borrados, então percebe que ela continua tendo a cabeça dela, né? Ela pega uma pedra e toma. Pensei que eles estavam cagados. Não, cagados. Eles estão borrados? Borrados, não, não é esse tipo de borrado, cara. Ela pega uma pedra e desacorda o mental aí, aparentemente, por um tempo. Esse tipo de borrado ela não ia ver, ela ia sentir. Tem uma coisa estranha aqui. E aí o Homem-Aranha detona aí os tentáculos do robôzão, faz um esquema pra mudar a direção dele, desviar a atenção. Aí entra no planador dele e enquanto a Teresa tá lutando com os mercenários que sobraram, o Aranha tá trazendo o robô de volta pra onde eles estão. De uma forma muito segura, inclusive. É isso, ele derrubou o hibernante pro planador, explode tudo, bate no Rei do Crime. Gostaram, né? Os desenhos, às vezes, eles não parecem... Aqui, assim, os desenhos são muito bons, mas aqui acho que para efeito dramático, às vezes ele mexe, muda um pouco a proporção, né? A hora que o Hidokimi aparece cercado pelo bando de capangas dele, você vê, o Hidokimi é um pouco mais alto que os capangas, né? Nessa cena que a aranha tá socando ele parece que é um filhote de gigante, né? Uhum. Mas ainda assim ficou uma cena muito, muito bacana e bem desenhada. Aí ele derruba o Rei do Crime, acho que ele tá desacordado, né? Continua procurando a Teresa. Mas aí o Rei do Crime acordou, vai atirar nele com uma arma tirada aí do hibernante, aparentemente. Que susto. A tirada do hibernante. Só que aí a da Teresa. Teresa fala pro Rei do Crime soltar a arma. Aí desacorda ele. Deve ser forte essa Teresa, hein? Porque olha, desacordar com uma porrada assim não é pra qualquer um, não. O Rei do Crime, né, pelo menos. E aí ela quer matar ele, mas ele fala que não ela não deve, não sei o que lá. E não é assim que a gente faz. Ela fala, não sou como você, né, mas onde eu sei você é. Só que o Rei do Crime acorda, vai matar ela, só que aí o Mentalo chega e solta uma rajada psíquica do mal aí. A última rajada que ele vai dar na vida. Desacorda todo mundo, o Homem-Aranha é o primeiro a acordar. E aí vê que o Mentalo tá... Ele... bagunçado, né? Foi. Ele tá em outro mais lugar, desacordado aí. Que qualquer outra pessoa. É, ele não... já não está mais presente em seu corpo, aparentemente. Aí a hora que ele vai acordar a Teresa, vê que ela não tem mais a memória do tudo que aconteceu desde que ela tinha descoberto, né? Todo o início do plano do Rei do Crime foi meio que apagado da cabeça. Mas assim, deu no máximo uma semana, né? Detalhes. E ver que isso aconteceu meio com todo mundo, né? Todos os mercenários que sobraram também nem lembravam direito por que estavam ali, né? E aí ele conseguiu também esconder o uniforme dele antes dos agentes chegarem, né? Que vieram resgatar eles. Mas aí ele conta, né, da versão dos fatos do que aconteceu, né, e aí ajuda ela também a se safar com os superiores dela, né. E aí eles se despedem. E a gente corta, termina com o rei do crime vagando pelo... Termina não, né, mas... A gente tem o rei do crime vagando pelo deserto aí, falando algumas coisas de... Também como se fosse, tipo, antes dele... Ele ter feito todo o plano, né? Que fala, ah, tem que buscar aumentá-lo, tem um plano pra pegar um. É, foi, também foi apagada essa história aqui. É, mais ou menos e... ela se resolveu de forma. Pode estar na cronologia que não atrapalhou em nada. É. O Peter nunca tem memória de nada mesmo. Nunca aprende nada, né? E a gente tem um epílogo rapidamente intercalando entre memórias do... Isso não é memórias, né? Acho que é o que ele tá vendo mesmo, acessando. Acho que são vídeos mesmo antes de gravação do. Ah, não é. Tá intercalando o memória, acho que, né? Coisas que. Uma conversa que teve entre o Richard e a Mary, né? E aí eu e aquele cara que a gente falou que era parecido com o Kid do James Bond, analisando o DNA na xícara, né? E descobrindo uma coisa interessante. A gente nunca vai saber. E na conversa do que tá rolando, né, em paralelo do Richard com a Mary, também dá a entender que, além do Peter, realmente a possibilidade dele ter tido um irmão ou uma irmã. É, no mínimo ela tava grávida. De novo, tava grávida. A gente não sabe se nasceu ou não. Se chegou a nascer ou não, verdade. Mark Wade vai nos contar isso se ele voltar pra uma nova Graphic Marvel. Graphic Marvel, mas não deixa de ser. Isso aí. É isso. É uma historinha, uma história só. Mas com números de páginas maiores que mensal. E aí, notas? Chiquititas. Que notas vocês dão? Olha, eu vou dar 9, viu, pra essa história. Eu achei que é uma história. 9,5. Não, 9. 9,5 é muito. Decide. 9. A minha filha número 2 assistiu, leu e falou que vai dar 9. Gostei muito dos desenhos. É um desenho que infelizmente a gente não tem muito como ter em histórias mensais, né, em histórias assim, porque ele é muito, provavelmente muito mais trabalhoso do que o que a gente vê nessas revistas de alta periodicidade, né? Sim. Até lembra muito mais uma pintura, né? Não sei exatamente como que ele fez, mas, né, lembra muito mais um negócio muito mais trabalhado. Na verdade, o desenho mesmo é do... Como que é o nome? Do Winter Chandelier lá. O Gabriel Del Toro faz a arte pintada. Tipo, passa por cima e transforma em pintura. Então, assim, né? Então, é legal, assim, no final do... Pra você perceber essa diferença de arte, no final do volume ainda tem as páginas... Tanto o roteiro, quanto o layout e a arte pintada que... É, tem algumas páginas que tá só o desenho e ela já com a arte. É, dá pra ter uma noção do trabalho de todos os artistas. Verdade. Assim, ela tem. Por também ser bem mais trabalhada, ela tem alguns momentos de movimento, ela consegue dar uma profundidade. É uma coisa muito mais bacana. A arte tem um movimento por si só, assim, mesmo sendo um quadrinho parado, né? Tem aquela cena que ele tá lutando com os bandidos lá, lutando, né? Tá tentando pegar os bandidos do sabão em pó lá. Tem uns movimentos que, meu, são lindos, é lindo. Essa arte é linda. E a história achei muito bacana, né? Uma coisa que pra mim acabo não, em partes, não conhecendo muito a fundo, né, a história do Homem-Aranha, por não ter lido muita coisa, até pro 8. Pô, caralho, velho, será que ele tem uma irmã mesmo? E lógico que eu já imaginava que não, né? Porque isso nunca foi falado, mas depois, pensei que poderia ter sido uma coisa rebutada e tal. Ah, mas deixa aberto no final. É, ainda assim deixa, é verdade. Mas... E a história não é tão antiga, ela é de 2014, talvez. Isso. Se eles quiserem, eles podem pegar. Podem continuar trabalhando, isso mesmo, é verdade. Mas eu acho muito difícil, né, considerando quem tá aí cuidando do Aranha agora, né? Mas ainda assim, então, uma história muito bacana, um roteiro legal, não é tão... Talvez tenha uma outra coisinha, né, de roteirismo, né, mas eu acho que é muito pouco. Ainda assim, é uma coisa que eu achei que foi bem trabalhada. Ainda mais dentro da quantidade de páginas que tem, né? Então, pra ela, eu vou dar 9. Então, você falou que é difícil retomar essa história por causa das pessoas que trabalham, mas que você deve estar falando do Dan Slott, mas é o Dan Slott mesmo que faz a introdução do volume. Então eu vi, mas ainda assim eu acho que pelo jeito que ele trabalha e o que ele está fazendo com a Aranha agora, eu acho que ele não iria querer, entendeu? Não sei, posso estar enganado, né? Mas... quem sabe o Mark Waid volte. Eu acho que talvez isso aqui, essa história só vai continuar se tiver mais uma graphic novel do Homem-Aranha. Talvez. Esse é um tipo um Terra 1, uma série de graphic novels da DC que conta um universo paralelo. Então já que eu tô falando, eu também vou dar Nove Irmãs Perdidas do Peter Parker. O Dante disse tudo, a arte é legal, tanto o desenho quanto essa arte pintada, né? Os enquadramentos, ela é cinética, no sentido ela tem movimento em várias. Nas cenas de ação e ao mesmo tempo as cenas de diálogo, elas não são chatas, né? Eu acho que a escolha do design de quadros ajuda no desenvolvimento da história. E a história eu também achei super legal. A única coisa chata é isso. Como se trata de uma graphic novel que não tem necessariamente a ver com a cronologia do personagem, e eu gosto de cronologia, às vezes você fica com aquela coisa, putz, isso aqui bem que podia fazer parte da história do Homem-Aranha e ter repercussão. Mas, enfim, vou dar uma nota 9. Que venham outros. Eu também gostei da história. Ultimamente é raro ler uma história boa do Aranha. Eu não gostei muito desse final de vamos resetar tudo, não aconteceu nada, você não leu nada, tudo que aconteceu não valeu pra nada. Mas tirando isso, a arte é legal, agora do Gabriel Deluto, tem essa história. Eu, ao contrário do Presto, eu já não ligo mais pra cronologia, até porque o que vai para a cronologia hoje em dia é uma bosta. Hoje em dia quadrinho pra mim é só aquelas histórias de personagens que estão fora da cronologia oficial da Marvel, tipo o que a Panini tá lançando aqui encadernado, tipo Cavaleiro da Lua, que não fica preso àquela mega saga semestral lá que muda tudo e que não muda nada. Então as histórias legais, essa daqui também. Apesar desse final não ter gostado, ela fecha nela mesmo. Se voltarem nela, boa, se não voltarem também, igual aquela Homens-Aranha lá. Fecha, ela precisa voltar, eles podem citar alguma coisa mais pra frente. Mas não vai citar porque é o cara que tá escrevendo não gosta de histórias boas, então ele nem deve conhecer essa história. Alguém assinou pra ele lá no... produção aqui. Algum dos escravos dele. Algum dos escravos chineses mesmo. Então é nota... dá pra dar uma nota 8 de boa. Feliz, faceiro, feliz da vida. Eu fiquei com o pé atrás de ler essa história, porque quando eu olhei a capa a primeira vez eu achei que era o inferior. Mas aí eu olhei... Eu olhei, sabe quando você olha assustado? Você fecha um olho e abre só outro bem devagarzinho. Eu vi que era o Peter falando... Aí eu li. Alguém? É bom, nota 8 já. Ok, alguém faz a média aí que eu tô. Tá difícil o calculador aí que você. Vai ser 8,70 alguma coisa. De um jeito meio. Tá de bom tamanho. Com todos os nossos poderes matemáticos. Que eu não tenho nenhum, mas tudo bem. Acho que tá todo mundo sabendo, né? Que a gente já tá com. Estamos com o Padrim. Pra quem quiser colaborar com o site, ajudar, né? Contribuir aí com um din-din. Pra gente ajudar a custear o site e também poder dar algumas recompensas, né, conforme o pessoal for ajudando. Tem aí no post, espero, o link, se não na página ali do lado direito, embaixo dos nossos parceiros, tem o banner. Dá uma olhadinha lá, tem algumas recompensas, algumas coisas bacanas. Quem já está contribuindo já está recebendo algumas coisas diferentes aí, né? Tipo, um áudio do Mone agradecendo. E personalizado, inclusive, né? E é isso. Dá uma olhada lá, tem diversos valores. Quem quiser ajudar com um pouquinho, quem quiser ajudar com bastante, estamos abertos para qualquer ajuda. Dependendo de quanto a gente conseguir, a gente começa a fazer, como é que chama? Sorteio de revistas. Tem lá as metas lá, você chegar se a gente chegar um tanto, tem Hangouts, chegar outro, tem os vídeos que a gente vai poder pagar alguém pra editar, já que ninguém sabe editar vídeo nessa bosta. Saber até sabe, né? O duro é o tempo, né? É sim. Mas porque se for pago. Ah, mas se fosse legal, se eu soubesse editar, tipo, eu edito os podcasts, eu acho legal, feliz da vida. Quando eu não tenho nada pra editar, eu até fico, ué, o que que eu vou fazer? Eu só edito os meus lá do Chapéu do Presto pra... porque é só eu falando. Presto edito, pronto. Temos editor já. É porque só eu que falo. Aí, a droga, errei aqui. Respira, corta, corta, pronto. É, o bom quando você edita é que você sabe como vai ficar editando. Você sabe que vai ficar edição. Você já para, já pensa nele editado. Sim, eu uso o Movie Maker, aí eu uso aquela transição de tela de página. Sabe, de virar página. É tosco, mas é de coração. Legal. Mas não quando ele ficou de mimimi com a história do Justiceiro. Eu gostei da história do Justiceiro. Mas ficou de mimimi. É, um pouquinho. Então tá, então se tudo der certo, semana que vem, quarta-feira, temos um Tweep News, ou não. Sexta-feira, nosso Tweep. A gente não teve semana passada, porque já teve o Tweep News lá do... Deu um papinho. Tinha saído... Filme, spoiler lá. Tinha saído uma semana antes, né? O mês passado, não, na segunda-feira, né? Mês passado, isso. Ok. Saiu na segunda, e o Tweep News seria na quarta. Então é isso, meu povo. Nos vemos na próxima. Falou! Então, ó, muito obrigada. E agora, sei lá. Tchau, gente. Obrigada. Não esqueça que aqui você vai ter uma amiga. Tchau.